do GAC faziam parte, inicialmente, 18 participantes, na sua maioria cantores e músicos. Entre eles estavam José Mário Branco, Luís Cília, Adriano Correia de Oliveira, José Jorge Letria, José Afonso, Francisco Fanhais, Fausto, Manuel Freire e Vitorino. Mais tarde entram outros músicos, substituindo alguns que vão saindo. Muitas das participações são esporádicas, sendo a mais duradoura a de José Mário Branco. Vamos ouvir uma composição de José Mário Branco para o segundo disco deste grupo. Vamos ouvir Cantiga do Trabalho, do disco Pois Canté, de 1976. Cava a cova cavadori, faz o sangue do sul. É o chicote que rir caduriu. Cava, cova, cava, duri, faz o sangue do suor. O capataz é o chicote que rir caduriu. E a noitinho céu é um rosário, a noitinho corpo é um calvário, a gente nem pode andar. E a noitinho céu é um rosário, a noitinho corpo é um calvário, o coração fica tão pequenininho. Lança a rede, pescador, puxa, puxa, pescador. O peixe brilha, mas quem ganha é o armadurio. Lança a rede, pescador, puxa, puxa, pescador. O peixe brilha, mas quem ganha. E a noitinha o cheiro a maresia, a noitinha nasce o nosso dia, os barcos lá vão para o mar. E a noitinha o cheiro a maresia, a noitinha nasce o nosso dia, igual a um grito de força e de agonia. A noite. Força, força, estivadori, verga o lombo, estivadori, toda a vida morejando ao estivadorio. Força, força, estivadori, verga o lombo, estivadori, toda a vida morejando. E a noitinho frio cai e gela, e a noitinha angústia que aperta, o cansaço cai em manto. E a noitinho frio cai e gela, a noitinha angústia que aperta, como um nó de sangue, de lágrimas. A noite cava a cova cavadori, verga o lombo estivadori, puxa a rede de pescador, todo dia em cada dia trabalhadorio. Cava, cova, cava.

Não há povo que tenha liberdade enquanto houver na sua terra exploração. Liberdade não se dá, só se conquista. Não há reforma burguesa que resista. Democracia popular e ditadura proletária. Pois claro, pelo pão e pela paz e pela nossa terra, pela independência e pela liberdade. Alerta, alerta, às armas, às armas, alerta. Durante o primeiro mês de existência do então coletivo, decidem transformar-se em grupo. Passa de Coletivo de Ação Cultural a Grupo de Ação Cultural. E embrenha-se nas movimentações populares que por todo lado se multiplicam. Greves, saneamento, manifestações, ocupações de terras e de casas. Do primeiro disco do GAC, há duas canções que exibem perfeitamente essas movimentações. Vamos ouvir a primeira, A Luta do Jornal do Comércio. A introdução feita por José Mário Branco, antes da canção, é um autêntico documento histórico que nos coloca no momento preciso desta luta. Estás escoitando Radio Filispín, no 93.9 da FM. A tua radio, libre e comunitaria de Terra de Trasancos, emitindo desde Ferrol, para o mundo inteiro. ...22 de agosto de 1974. Exigindo o saneamento do diretor fascista Carlos Machado, os trabalhadores do Jornal do Comércio entraram em greve. Durante os 46 dias que esta durou, grandes foram os ensinamentos colhidos pelos trabalhadores grevistas, pelos trabalhadores que manifestaram a sua solidariedade e, em geral, por todo o povo que apoiou essa justa luta. Muitas foram as provocações e as manobras de sabotagem. Os falsos amigos do povo, que se encobrem com palavreado popular e democrático, mostraram a sua verdadeira face de traidores dos interesses do povo. Muitos foram os insultos e os incitamentos à traição. A tudo, os trabalhadores do Jornal do Comércio reagiram com firmeza e organização. O saneamento dos fascistas é uma luta justa. Deixá-los organizar-se livremente em nome das liberdades democráticas é um crime repugnante que já custou a vida a milhares de trabalhadores por esse mundo. 28 de setembro de 1974. A intentona fascista é esmagada pela ofensiva popular e pela intervenção dos soldados e marinheiros. Nas listas dos fascistas presos como principais responsáveis da tentativa de golpe, surge, ó surpresa dos traidores, o nome de Carlos Machado. Não se surpreenderam os trabalhadores do Jornal do Comércio, nem o povo. Quem se engasgou foram os gerentes da burguesia com a missão de iludir o povo. A prisão de Carlos Machado viria a confirmar, se ainda fosse preciso fazê-lo, a justeza da luta pelo saneamento dos fascistas. O 28 de setembro demonstrou que o fascismo está à espreita e que só a vigilância, a mobilização e a organização populares poderão liquidar a fera fascista. Viva a justa luta dos trabalhadores do Jornal do Comércio! O fascismo não passará! Muita gente nesta terra nos fala em democracia, mas os meios de informação estão nas mãos da burguesia. E no Jornal do Comércio, os trabalhadores unidos fazem uma justa greve para expulsar um bandido. Ó Machado, vai-te embora, que nós não te queremos cá. Nós estamos vigilantes, o fascismo não passará. Ó Machado, vai-te embora, que nós não te queremos cá. Nós estamos vigilantes, o fascismo não passará. O fascismo não passará. O fascismo não passará. 22 dias passaram e a greve continua. Nem que o ministro não queira, o Machado há de ir para a rua. Para isso conseguirmos, o povo tem que apoiar.

de mudar um dia. Pois canté. Voltando ao primeiro disco, a cantiga É uma Erma, vamos ouvir outra canção que retrata uma situação concreta. Neste caso, trata-se da luta dos bairros camarários, os bairros baratos construídos para os operários que foram trabalhar para as fábricas na cidade do Porto. Mais uma vez, o porta-voz desta luta é José Mário Branco. Quando se construíram as fábricas no Porto, há mais de 100 anos, vieram para a cidade muitos trabalhadores. Eram eles que produziam tudo. Era à custa do seu trabalho que os patrões conseguiam dinheiro para construir mais fábricas. E a cidade aumentou. Para onde foram morar os operários? Nos seus quintais, que até lhe serviam apenas para galinhas e flores, os senhores das fábricas construíram as ilhas. Quanto mais casas, mais ganhavam. Quanto mais pequenas, melhor. Foi um bom negócio. Em 1936, metade da população do Porto vive em ilhas. Os operários vivem nas traseiras dos senhores, sem água, nem ar, nem sol, nem retretes. As ilhas são um centro de doença e de miséria. A doença pega-se e os senhores têm medo. A miséria não é bonita e aos senhores não agrada o espetáculo. A Câmara é obrigada a fazer qualquer coisa. Em 1958 foi aprovado o Plano de Melhoramentos. As ilhas serão demolidas, começam a fazer-se bairros para onde serão transferidos os seus moradores. Os senhores ficam contentes porque as ilhas já rendem pouco e os terrenos ficam outra vez livres. Mas agora não são galinhas nem flores, são prédios novos que ali se constroem e que rendem mais. As rendas são caras e só os ricos ali podem ficar. E os moradores das ilhas vão para os bairros. Apesar das novas casas terem sol, terem quarto de banho, são muitos os casos de resistência. Frequentemente a polícia intervém. Os moradores não têm direito à indemnização, nem podem escolher o bairro que mais lhes agrade. Separam-se dos amigos, da família. A comunidade da ilha é destruída. As pessoas desconfiam e têm razão. Nos bairros terão que cumprir um regulamento. Haverá um fiscal que entra nas casas, que conta as pessoas que lá moram, que toma nota dos embelezamentos que elas fizeram à sua custa, que procura os gatos sem licença, as galinhas clandestinas. A infração ao regulamento acarreta multas, transferências de bairro, despejos. O despejo não tem recurso. As primeiras lutas são contra os despejos. Em setembro de 73, no bairro da Pasteleira, pela primeira vez, protesta-se coletivamente contra um despejo. Em São João de Deus, em novembro de 73, os moradores impedem um despejo. A caminhonete que transportaria a mobília para o Canil, pois era para o Canil que eram transportados os despejados e os seus haveres, essa caminhonete, desta vez, foi vazia. Em 30 de abril de 74, os moradores de São João de Deus tomam a palavra e elaboram o primeiro caderno reivindicativo. Iniciara-se o movimento dos bairros camarários, que em pouco tempo alastra a maioria dos bairros. Os fascistas cá do Porto fazem bairros camarários, escondem nossa miséria nas costas dos seus palácios. E opressão aos moradores nas costas do alvará. A opressão tem mil caras, tudo com a vida dá. A opressão tem mil caras, tudo com a vida dá. A opressão tem mil caras, tudo rouba e nada dá. Em Portugal libertado, tudo isso acabará. Para a lixeira, a caminhonete e o fiscal, ajudaremos assim a libertar Portugal. E gritemos todos juntos. a luta centra-se em dois objetivos principais. Luta contra o regulamento fascista. Não haverá mais fiscais. Não haverá mais multas, nem transferências, nem despejos. A vida dos bairros camarários regular-se-á pela vontade dos seus moradores. Luta pelo saneamento da Câmara. Abaixo Abel Monteiro. Abaixo Santos Silva. Fora com todos os que oprimem o povo. A luta continua. A propósito do lançamento do disco Pois Canté, afirmavam que, se até o momento a sua atividade se dirigia para uma vanguarda, agora é às camadas menos politizadas, mas não menos revolucionárias do povo português, que querem levar a grande fatia do seu trabalho. Da autoria de João Noio, vamos ouvir Cantar da Jorna. Trabalho de dia à noite nas terras do meu senhor. Pego na enxada e na foice, pega-lhe a fome e a dor. Dela só tiro canseiras e os frutos para o amo viver. E também tiro uma geira que não me dá para comer. Gente em pé, e o peixe e a carne assados, só pra gente rica que é. Nesta terra está meu sangue, nesta terra minha vida. Eu tenho os braços cansados e a garganta ressequida. Lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, lonely, l canção que vamos ouvir a seguir teve várias vidas ao longo dos anos. Em 1977, José Mário Branco compôs, juntamente com Fausto e Sérgio Godinho, o tema Sete Rios de Multidão, para o filme A Confederação, de Luís Galvão. No mesmo ano, o mesmo tema consta do terceiro disco do GAC, sob o nome de Hino da Confederação, em que reivindica o nosso Abril de Verdade. Em 1982, no álbum Ser Solidário de José Mário Branco, a canção passa a chamar-se Eu Vi Este Povo a Lutar, com o primeiro verso ligeiramente diferente. Em 2009, grava este tema novamente com Fausto e Sérgio Godinho para o disco Três Cantos. Eu vi este povo a lutar para a sua exploração acabar. Vamos todos em unidade conquistar o nosso abril de verdade. Somos águas calmas, um vulcão de fogo. Toda a terra treme nas vozes deste povo. Mesmo no silêncio sabemos cantar. Povo por extenso é unidade popular. Somos sete rios, rios de certeza. Vamos lá cantando no fragor da correnteza. Eu vi este povo a lutar para a sua exploração acabar. Vamos todos em unidade conquistar o nosso abril de verdade. Que este peixe podre só é bom para os parasitas. Só a nosso mando é que há liberdade. Vamos lá cantando para mudar a sociedade. Bandeira vermelha, vamos levantar. Povo por extenso é unidade popular. Eu vi este povo a lutar para a sua exploração acabar. Toda a vida ouvi dizer, a lutar se muda a sorte. Vamos moldar o destino, para dormir bem chega a morte. Com letra de António Moreira e composição de Luís Pedro Faro, vamos ouvir o tema Rabanetes. Do último disco do GAC, Ronda da Alegria, de 1978. Até dorme no caminho, vendo bem. está a ver se põe o povo inteirinho a dormir. Toda a vida ouvi dizer, oi, a lutar se muda a sorte, oi, vamos mudar o destino para dormir bem, chega a morte, oi, vamos mudar o destino para dormir bem, chega a morte, oi. O saber do povo ensina e ninguém deve esquecer que o pior cego de todos é aquele que não quer ver. Eu prefiro o inimigo que me ataca pela frente. Não há pior inimigo que o falso amigo da gente. Toda a vida ouvi dizer, oi, a lutar se muda a sorte, oi, vamos moldar o destino para dormir bem, chega a morte, oi, vamos moldar o destino para dormir bem, chega a morte. Em 1978, o GAC conta já no ativo com mais de 1000 sessões, em Portugal e no estrangeiro. Mas as suas capacidades criativas chegam a uma encruzilhada. Como conciliar uma eventual carreira artística com o imperativo de continuar a atividade militante? Em 1979, depois da gravação do quarto disco, Ronda da Alegria, o GAC vai se debilitando e lentamente acaba por se extinguir. Vamos fechar a porta do Jardim à Beira-Mar Plantado com a versão do GAC da Internacional, com a qual se abria e fechava todos os dias a emissão da Rádio Renascença, quando esta se encontrava ocupada pelos trabalhadores em pleno verão quente. Em frente ao praia os camponeses, as armas contra a opressão, façamos guerra aos burgueses, em frente pela revolução. Contra todos os exploradores e falsos amigos do povo, no calor da nossa luta construiremos um mundo novo. Bem unidos façamos nesta luta final uma terra sem amos, a Internacional. Bem unidos façamos nesta luta final uma terra.